604, está na Pro de Alvo. Alvo seria Alfa Lima Bravo Uniforme, senhor. Albo, posição Albo, Alfa Lima Bravo Oscar, Albo. Alfa Lima Bravo Oscar, ok. Vou no 604 na Pro de Alvo. Quatro coordenadas com o centro aqui, pode voar Abuco na presente, Abuco. Na presente, Abuco, gol no 604. Quatro, dois, zero, nove, posição 9, próximo espectramento. Autorizado, chame táxi, azul 4209. Autorizado, chama táxi 4209. 355 Note 5, solo aos 03, táxi via Alfa Kilo, posição 7 do pátio 3. 555, sim, gente. Obrigado por Oceaner 6303. Oceaner 6303, livre e decolagem. Vento 1 a 00 graus, 069. Iniciando livre e decolagem, Oceaner 6303. Controle Salvador, boa noite. O 907, tem reclamação livre. 9075, identifique, chega da MUNF, desça para 4.000 pés, liga 12. Identificou, descendo para 4.000 pés, com 1.014, com 9075. Oceaner 6303, decola 05, controle 1, 19.8, uma boa noite. 19.8, obrigado, boa noite. Oceaner 6303. Controle Salvador, muito boa noite. Oceaner 6303, decola, a sua escuta. Bem-vinda novamente, 6303, suba ao 360, direto Leda, Vigilância Radar. Atenção, autorizado ao 360, autorizado da presente Leda. O Oceaner 63, dizendo sim, muito obrigado. O 3178, vou na Pro de Duna, desça para 2.000 pés com 1014. Livre LS, X-Ray. 14, Duna 2000, é na frequência da torre? Afirmativo. No 074, Guarulhos, por favor. Pronto para a cópia ou no 074? Ou no Bravo 074 para Guarulhos, autorizado, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle Salvador 1-19.8, aciona 5025, gol 1-074. Autorizado, Guarulhos 360, depois 50, decolada 1-0, curva à direita após, da El, Leda, Bidev. 98, controle 5025, o transponder, o voo 1-0-74. Voo 1-0-74, correto, filme pronto para pushback, acionamento. Para. Azul 4209 para o táxi, Altar na Galeão, 3 horas, 1-1-0 a bordo. Azul 4209, táxi livre via Juliette Alfa. No ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-4. Juliette Alfa, quanto espera, chamará 4209. Alô, Salvador, hoje não é 6224? Posso pegar a cópia nessa frequência? Afirmativo, tá pronto para a cópia? 6224. Sim. Oceaner 6224 para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pulcajamo, Papajamo direto Aracaju, controle Salvador 1-19.8, aciona 5033, Oceaner 6224. Gente, decola autorizado 190 para Aracaju, decola da 1-0, curva à esquerda, Pulcajamo, Aracaju, 1198 ao controle, responde 5033, 6224. Chaner 6224, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Chamará o 6224. Boa noite, na 3305, gente da Whisky 330, Recife, pronto, cópia. 3305 para Recife, autorizado, nível 330, via Peruísque 58. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1-19.8, aciona 5026, TAM 3305. Autorizado 330 Recife, decola da 1-0, primeira curva esquerda, na Puca, Caju, 7198 no controle, 5026 no telefone, 3305. Então 3305 correto, chame pronto para posicionamento. Manda pronto, 3305. No 05, autorizado, posicionamento, chame para o táxi. Reportará pronto, senhorita. Ah, sim. Azul 4209, ponto de espera pronto. Azul 4209, a linha decola, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-6 nós. Cruzada alinhada e decolada da pista 1-0, 4209. Torres Salvador, Guarda Jet 6747, boa noite. Lago Jet 6747, aguarde cópia Guarulhos. Aguarda. Azul 4209, decola Azul no 3, controle 1 no 9, decimal 8, uma boa noite. 98, boa noite, controle Azul 4209. Webjet 6747, cópia. Desliga. Webjet 6747 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Peruísque 50. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bidev. Controle Salvador 1, 19, decima 8. Aciona 50, 12. Webjet 6747. 10. Ok, chame torre 1-8-9-5-3-2-3-1-7-8. 1-8-9-5-3-1-7-8. Boa. Gol 9075, desça via para 2.000 pés, D14 permanece, livre LS X-Ray. 9075, via para 2.000, após a loja atrizada no X-Ray. Salvador, boa noite, 3178, ILS 10. Boa noite, 3178, livre pouso pista 10, vento 1000 graus, 06 nós. Livre pouso 10, 3178, solo aos 17, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Direita via Alfa, Juliette, portão 7. Antecipando 3178. ou 9075, patrulhado em RQS, aqui pra vista. 9075, torre 11895. 11895, ó. Legal. Voo 9075, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 06 nós. Livre pouso, pistão no zero, baixado e travado, 9075. Chamo o centro e coordena com o mesmo, um momentinho só. Ah, ok, obrigado. Tomado 102, autorização para Guarulhos, correção, avião. Confirmando, são para Copa Galeão, 5972. 32. O Rio 5972, aguardando Copa Galeão. É possível Galeão, 32. Paciente da informação alta. Rio 5972 para Galeão, autorizado, nível 320. Decolando a pistola zero, com primeira curva à direita. Saída da Euleda Bidev. Aerovia Upper November 857, Serra Golf Romeo, Upper do 16, Gruff, Upper do 14 até Toquim. Controle Salvador opera em 199, decimal 8, aciona 5031 no Rio 5972. Paciente, autorizado 320, Gabriel, aqui estendesco com a direita, coisa de colagem, Dael, Leda, Minev, Report November 857. Golf Romeo, Golf Zulu 6 para Grosso, Golf Zulu 4 até Toquim, 19845031 no transporte. Rio 5972 confirmando a saída da El, Leda e Bidev. Instituto, eu falei, da El, Leda e Bidev. Afirmativo, Rio 5972, chame pronto para pushback acionamento. 5251-4209, obrigado. 9075, solo aos 22, livrando a direita, táxi via Alfa, Índia, gate 3. Alfa, Índia, gate 3, ano 9075. pushback e acionamento Webjet 6747. Firme, tráfego chamou para push? Para pushback e acionamento Webjet 6747. Autorizado, chame para o táxi, Webjet 6747. Vou dar para táxi. Correio 5972, para o pushback e acionamento, tático 3. Autorizado, chame para o táxi, o Rio 5972. Está aqui para o push, vou dar lá para o táxi. O Gol 9075, visual com tráfego do Webjet iniciando o pushback. Afirmo. Ciente, o mesmo vai parar no Traverse Gate 4 e é possível que entre via Índia para o Gate 3, só observar o pushback. Ciente, Gol 9075. Rotan 3305, pronto para push e acionamento. O mando foi o 3305? Afirmo, senhorita, pronto para push e acionamento no 5. Ciente, Rotan 3305. Tem condições de pushbackar para o Traverse Gate meia dúzia? Que eu tenho o Rio, que já iniciou no PAT 3. E aí, para adiantar, dá para autorizar o 3305 desde que puxe para o Traverse Gate meia dúzia, ao invés de ir para a saída do PAT 3. Afirmo, vai fazer o pushback para meia dúzia. O 3305, reporta táxi. Alô, Salvador, o... Oxené 6224, está pronto para pushback acionamento. O 6224, coordenando com a equipe de solo. Tráfego do Webjet já realizou pushback e está no Traverse do Gate 4. Após o táxi do tráfego do Webjet, tem livre pushback e chame para o táxi Oxené 6224. Sente, pode passar do Webjet e alivia o acionamento e o táxi para coordenar a pessoa do solo 6224. Para o push de acionamento na posição 6. Autorizado, chama para o táxi, Gol 9074. Chama para o táxi, Gol 9074. ...3305 na escuta. 3305, senhorita. O pushback não saiu de acordo com o combinado. É, confirmo, só um instante, senhorita. Não, ciente, não deu problema não, porque o Rio estava um pouquinho a retaguarda, mas eu não tenho visibilidade do pátio 3, se ele tivesse puxado um pouquinho à frente, talvez desse problema, mas não deu problema não. Ah, tá, que eu peço desculpa, então, foi uma mal interpretação do nosso focador aqui, senhorita, se acaso atrapalhar, a gente pede desculpa. Não, negativo, tá, na presente, tá, pode manter a posição. Agradeço, 3305. Táxi, Objeto 6747 com 146, 4 horas e 10, alterna com fim. 6747, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame pronto, ajuste 10014, o Objeto 6747. E Índia, Alfa, reportará pronto, ajuste 104. Correu 5972, para o táxi 3 a bordo, 3 e 15 de autonomia alterna Guarulhos. Rio 5972, vai aguardar tráfego à frente, às 2 da